mais clarinha. Contratante que me chama, quer que eu quebre sua casinha. Ando de cara fechada, mano, não tô pra gracinha. Segurança tá zangado, pode quebrar sua carinha. Eu vou deixar alguns com fome só pra encher o meu prato. Não vou mais passar vontade pra enriquecer herdeiro. Big Dog não me morde, Leste nunca me deu medo. 7-5 é o TTT, de onde essa putona veio. Pra sair de onde eu saí, mano, cê não pode ser boba. Cê não lucra e nem vende se a merda não for boa. E se for verdade, a grana começa na rua. Hoje eu sou duquesa, eu não troquei meu nome à toa. Porra, se essa merda não der certo, eu não vou cair pra pista. Eu nasci pra ser artista, se eu quiser será golpista. Uma preta como eu, não pode ser brega. Eu não posso ficar quieta, eu não vou morrer falida. Se eu não ando, cê não corre, se eu não existo, quem te inspira? Se você não for ligeira, que adianta ser bonito? Didi virou sua diva, Robinho de do gueto, mais uma versão sem pica. Se não eu, quem é que vai ser sua nova heroína? Me coloca no fone, disse que eu salvei sua vida. Primeira dica linda, pra sair da merda, nunca deixe um otário subestimar o seu sonho. Segunda dica, amor não vem do bolso, então foca nos seus projetos. O amor pode atrapalhar os seus negócios. Terceira dica, seja egoísta, pense na sua grana, tente não ficar zerada. Não seja assim tão burra, pega esse cara no quarto, pode levar ele pra casa, mas seja fria na rua. A quarta dica, eu sei que é difícil, nos dias de carência tenha sempre um consolo. Só relaxa e dorme que amanhã cê tem de novo, não janta qualquer coisa só pra evitar desgosto. Quinta dica, cuida da sua mente, cuida do seu corpo, fortalece a alma. Se tudo desanda, cê sabe que vai dar ruim. São dias e dias, mas cê sabe que é foda. A sexta dica, ajude pessoas, mas não perdoe safados. Quem perdoa é Deus, eu no máximo desculpo. Passo reto, ignora, eu não me desgasto. Eu sou muito cara pra perder tempo com burro. Sétima dica, inimigos vão querer ser seus amigos pra estudar os seus movimentos. Vão tentar ser cópia, mas depois vai ser piada, porque dublê nunca vai ter o mesmo talento. Não ouça conselho, amor, olha como tu ralou. Então pode vestir a sua melhor roupa, tira o plano do papel e tenha iniciativa. Tô esperando a sua queda só pra fuder com a sua vida. Décima dica, numa mesa de negócios não seja tão mansa, de qualquer forma você vai ser agressiva. 10 dicas que eu sigo pra tentar me manter viva. A maré é boa, mas nunca encheu barriga. Big Didi virou sua diva, Robinho de do gueto, mais uma versão sem pica. Se não eu, quem é que vai ser sua nova heroína? Me coloca no fone, disse que eu salvei sua vida. Big Didi virou sua diva, Robinho de do gueto, mais uma versão sem pica. Se não eu, quem é que vai ser sua nova heroína? Me coloca no fone, disse que eu salvei sua vida.